Tem livre LF, igual ao 714? Afirmativo, informe estabilizado. Uma base estabilizada, igual ao 714. Certo, pushback. Clear for push, sir. Calmer, call me ready for taxi 10-3-178. Eu call ready for taxi 10-3-178. Gol 1-7-1-4. Chama a torre 18-3, Bomboso, gol 1-7-1-4. 283, gol 1-7-1-4. Salvador, gol 1-7-1-4, boa noite. Gol 1-7-1-4, tráfego ainda 9 estado, ajuste no 0-4. Continue a aproximação, correção, tráfego agora avistado. Continue a aproximação, reporte quando o trem embaixo travado avistando, gol 1-7-1-4. Relativo, gol 1-7-1-4. Salvador Tower Europa, 084 is approaching Golf. Europa 084, maintain position, sir. Position Europa 084. Chega trem. Passado e travado. 7-4, pouso autorizado, pista 28. Vento agora de 2 a 0 graus, 1-3 nós. Ele pouso pista 28, gol 7-4. temperatura 37 graus. Procedimento via de retardo da luz para pista 2 ou 1. E senhor. Morgue, alternate Salvador, 4 hours ready to taxi. Outfitter holding point runway 28, QNH 1014. Contact me ready to depart at holding point runway 28, 103178. Juliet, Alpha Hood Point 28, we'll call Red 103178. Europa 084, clear to line up and wait, runway 28. Line up and wait, runway 28, Europa 084. No 714, no solo de Salvador ao 09. Continue em frente, taxiando pela pista, senhor. Libere a pista da Taxiway Charlie. Após autorizado Alpha e Índia para o portão 03, senhor. Nesta frequência, igual no 714. Vai taxiar pela pista. Libra na Taxiway Charlie. Aí ingressamos na Alpha Índia, portão 03. Igual no 714, se escuta. Europa 084, wind is 190 degrees, 15 knots, QNH 1014. Now the runway has been vacated. You're clear to take off runway 28, Europa 084. Clear to take off runway 28, Europa 084. Controle Salvador, o gol 1643, passando 170, restrito ao 150, ciente da informação, Charlie. Gol no 643, boa noite, identifique, autorizado na proa de pit, descendo agora para 2.000 pés, 1.014, informe na final da pista 28. Ciente, autorizado na proa de pit, 2.000 pés, ajuste no 014, voo 1643. Solicita fazer desvios à esquerda na proa 230, por aproximadamente 30 milhas, para evitar formação. Está livre, desvios, voo no 643, informe quando possível vá na proa de Usan, então. Ciente, reportará quando possível vá na proa de Usan, voo 1643. Salvador, boas noites, Europa 084, departing from runway 28. Hello, Europa 084, with the control departure, climb level 310, around departure. Climb to the level 310, around departure, Europa 084. Brasil 84, flying heading Alpha Charlie Juliet, viu? Controle Salvador, gol no 805. 805, identifique, chegada a cara, desça para o nível 050. 050. Europa 084, Salvador approach. Europa 084, we are flying heading Aracaju. Not just about 8-2-1-7-8. Good night. 1-4. Controle Salvador, gol 1643. Prossiga. Poderia confirmar se a pista está operando com toda a extensão? Negativo, gol 1643, opera com toda a extensão. Procedimento ILS em ante, pista 28. Ciente, LS Yankee, para 28, voo 1643. É, o Atis está tá mandando Zulu, companheiro. No Atis está ILS Zulu? Sim. Pode fazer uma checada aqui. Muito obrigado. Salvador de Pátria, return 3178, Aaron de Pátria, passe, pode level 030. Na 3178, radar cut on departure, climb level 290, around departure. Around departure, flight level 290, turn 3178. Salvador, tá 3520. Paranacaxu, senhor, qual o nível? 190, senhor. Ciente, aguarde coordenação, escute a informação Delta. Provável pouca coesão, provável Arum, transição Melinho, senhor. Arum, confirma a transição? Melinho. As aeronaves na aproximação para Salvador, informa agora a mudança de procedimento, permanece o do ATIS, é o ILS Zulu. Gol 1-6, copiou. Gol 1-6-4-3, copiou. Copa 084, call now receive center, frequency 126.85, if unable 125.45. 1685-12545, if unable. Receive Europa 04, boas noches. Pode confirmar nesse momento chave na pista? Checagem total. Pista em Salvador está seca, não chove há mais de 2 horas. Obrigado. Sim. 3520, Salvador até Aracaju, autorizado nível de voo 190, Golf 677. Decola da pista 28, a primeira curva à direita, na saída Aron, após direto. Controle 1-9.8, transponder 5511, TAN 3520. Afirmativo 190 Aracaju, na Golf 677, Aron Menino. Decolando a 28 na primeira curva direita, 1198 e o transponder 5511. Protegimento correto, senhor. Somente o controle me pediu para mudar a saída de Aron Melim para Aron após Aron direto, senhor. Aron é direto, senhor. Obrigado. 3520, portão 2, chame pronto para o posicionamento, senhor. Chamará para o acionamento, senhor. 3, né? 5, 4, 5, 7, 5, 6. Na proa de Usan, o gol 1-6-4-3. Esse gol 1-6-4-3, completa a final, aguarda transferência para a torre. Ciente, aguardando transferência para a torre, o gol 1-6-4-3. Está autorizado o procedimento Zulu para o gol 1-6-4-3? Afirmativo. Aguarde transferência para a torre, gol 1-6-4-3. Gente, aguardando, gol 1-6-4-3. Gol 1-8-0-5, está reautorizado 2.000 pés. 1014, informe na final ILS Zulu, pista 28. 2014, chama na final. Gol no 643, agora chame a torre 1-8-30, bom posto. Torre 1-8-30, bom serviço. Continua, Salvador, o Gol 1643, 2 milhas do Índia Lima Romeu 67, baixado e travado. Gol no 643, tráfego avistado, Kenegal no 014, tem pouso autorizado, pista 28, vento agora de 210 graus, 08 nós. Ciente, livre pouso na 28, Gol 1643. Frequência está no ATISA 198. Acho que já passaram pelo centro 1935. Gol no 606, está reautorizado via para 2 mil pés, 1014 é o número 2 na aproximação. Controle de Salvador, boa noite. Tá, 3170. Para... 3170, identifique, chegada cara e desça para o nível 060. 060, tá, 3170. Salvador, poderia confirmar o vento para o TAM 3520? 3520, vento agora de 190 graus, 109, senhor. Tá certo, obrigado. Salvador, boa noite, 9-6. Prossiga. É, confirmando, o ELS está toda extensão à pista? Afirmativo, o ILS Zulu, pista opera com toda extensão e a pista não está molhada. Obrigado. Do via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, o Gol no 643. Sim, equilibrando a próxima esquerda, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, o Gol 1643. O TAM 3520, o vento agora está variando de 190 graus e 220 graus para a cabeceira 28. Para a cabeceira 10, o vento varia entre 220 graus e 270 graus, com intensidade máxima de 15 nós, senhor. Então, o vento que eu passei para o senhor é da cabeceira 28. A cabeceira 28 tem um vento predominantemente de travessa. Já o vento para a cabeceira 10 está com um vento forte de cauda para... Ok, o senhor declararia com vento forte de cauda, senhor. Afirmativo, muito obrigado pela ajuda. Então prossegue normal para 28, senhor. Obrigado. Torre, Gol 1805. Gol 1805, tráfego avistado, ajuste no 014. Continua a aproximação, reporte quando o trem embaixo travado e avistando. Gol 1805. Está embaixo travado e está avistando. 1805, só mais um minuto para a pista livre, senhor. Bem, espadão. autorizado, Alfa e Juliette para o portão 09, senhor. Alfa, Juliette, portão 09, o gol 1643. Correto. Boa noite, 05, tem pouso autorizado, pista 28, o vento agora de 200 graus, uma dúzia de nós, senhor. 200 com 12, gol 1205, ou melhor, 1805. Será o colega posar aí, mas eu acho que é melhor pela 10, nós estamos voando aí, estamos seguindo, fica 10, pra 10 fica melhor. Copiado, infelizmente para a pista 10, o vento não está de travessa, senhor. O vento está agora 240 graus com 9 nós. Correto, a indicação que eu tenho aqui. Tá, 3520 com total de 153 a bordo, 2,40 de autonomia, está alternando Recife. Bom, táxi aprovado via Índia, Alfa até o ponto de espera Taxiway Golf, QNH 1014, chame pronto para decolagem de ponto de espera Taxiway Golf, o TAN 3520. 3520, o CET reportará do ponto de espera. Estou aqui, Salvador, boa noite. Estou no 06, passou o Zan no localizador. Boa noite, Condomínio 06, tráfego avistado, QNH 1014, número 2 para a pouso em Salvador. Continue a aproximação, aguarde autorização, senhor. Continua a aproximação, QNH 1014, aguardando autorização para a pouso, Gouro, penetramento. Boa noite, objeto 6701, não identifique chegada CARI, desça para o nível 060. CARI, 060-6701. Reporte vista livre, senhor. Chamará, vista livre.